Diálogo entre Michelle e Theo, a jornada espiritual e o amor divino. Theo, às vezes eu penso que a jornada rumo à presença de Deus começa mesmo com um coração aberto, sabe? Um coração pronto para sentir o amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. Sim, e essa sensação de ser amado e aceito por Deus é como um farol, né? Algo que ilumina o caminho e guia a gente nessa busca por uma conexão espiritual mais profunda e verdadeira. Quando a gente entende que o amor divino sustenta tudo, começamos a enxergar a vida com outros olhos. É como se sentir amado fosse o primeiro passo para abrir o coração em orações, meditações e reflexões. E cada experiência espiritual é única. Às vezes é silêncio e paz. Outras vezes é emoção e transformação, mas sempre tem um fio em comum, o amor de Deus que envolve a gente até nos momentos mais frágeis. O amor divino como fonte da presença de Deus. A presença de Deus não é algo distante ou inalcançável. Ela se manifesta quando a gente permite que o amor divino preencha o nosso interior. Mesmo quando a vida parece fria e o coração cansado, Deus continua ali, do nosso lado, sustentando a gente com paciência e misericórdia. E quando parece que o amor sumiu, sempre tem caminhos de volta. Verdade. Pode ser uma leitura da Bíblia, uma oração silenciosa, um louvor ou até um gesto simples de bondade. Tudo isso abre portas que nos reconduzem à presença do Criador. A jornada espiritual no universo gospel e literário. E é tão bonito ver como isso aparece na literatura e na música gospel em português. Sim, assim como num hino de adoração, a jornada espiritual é mostrada como um caminho de fé, arrependimento e reencontro com o amor eterno de Deus. Obras como Através de Muitas Águas, da Johanna Garcia, e Vivendo de Bem com a Vida, de Joyce Meyer, também mostram isso. Personagens e autores exploram esse desejo profundo de estar mais perto de Deus. E essas histórias lembram que a presença divina se revela na entrega, na fé e na renovação interior. Assim como nos Salmos, são narrativas que ecoam a verdade de que somos amados incondicionalmente. O amor divino não pede perfeição, só abertura. Ele habita em corações que se dispõem a caminhar na luz e confiar no propósito de Deus. Encontrando conforto no amor de Deus. Em tempos de incerteza ou solidão, o amor de Deus é abrigo e força. Ele lembra que cada oração, cada lágrima e cada gesto de fé são preciosos para Ele. Como no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso resume a essência da jornada espiritual. Reconhecer que Deus está presente até nas pequenas coisas e que seu amor nunca abandona a gente. Conclusão. O amor que conduz à presença de Deus. No fim, a jornada espiritual é uma viagem de retorno ao coração de Deus. E quando a gente se permite sentir esse amor, encontra consolo, propósito e paz. Um amor que é como um farol guiando, mesmo quando as tempestades parecem afastar a gente da fé. Que cada passo lembre que Deus nos ama profundamente. E que esse amor seja a base da busca pela presença dele, renovando a esperança e fortalecendo a fé.